Ouvimos de Johann Sebastian Bach, Toccata e Fuga em Ré menor e Fantasia em Sol maior, na interpretação do organista Peter Horford. Banquete Musicale, o instrumental barroco, na Cultura FM. Pita Helendal, Concerto 1. Roy Goodman dirige a Orquestra Barroca da Comunidade Europeia. Ouvimos de Peter Hellendahl o Concerto 1 com a Orquestra Barroca da Comunidade Europeia, dirigida por Roy Goodman. Banquete Musicale e as Teorias do Barroco, na Cultura FM. Numa análise da obra A Vida é Sonho, o crítico Bodin apresenta teorias de que a obra é uma exaltação da monarquia. Isso, obviamente, no barroco. O sol seria, nessas interpretações, o monarca absoluto que reina sobre um labirinto. Quando Luís XIV afirmou que o Estado sou eu, quando encarnou a figura do Rei Sol, as referências tornaram-se evidentes. O labirinto do mundo, definido pelo teórico espanhol Francisco Santos, é transformado em labirinto encantado por Henrique Gomes. O labirinto é a sociedade barroca, visto também em outros autores, como Gôngora. Essa mesma sociedade que dispôs e criou o labirinto, acolheu Vivaldi, Bach, Peter Hellendahl e outros tantos compositores e intérpretes dos séculos XVII e XVIII. De cultura dirigida, o barroco se tornou também uma cultura massiva, isto é, tornou-se um fenômeno social em todo o Ocidente. Ao mesmo tempo em que elementos comuns apareciam em obras de compositores italianos, espanhóis, franceses, holandeses e alemães, surgiram também características próprias que se tornariam, ao longo do tempo, impressões nacionais. Muito embora as monarquias se constituíssem em bases dinásticas, elas imprimiram, através das artes, suas próprias marcas. Populacionista ou massivo, o barroco, em todos os aspectos que integraram essa cultura, requer um movimento de aproximação com as massas populares. Foi pensando nisso, nas formas do absolutismo, que ressaltou Lansina, um teórico espanhol do século XVII. E ele diz exatamente isso. Um príncipe deve procurar que sejam tais as máximas de seu governo, que tenham o aplauso dos súditos. O surgimento do concerto para instrumentos solistas esteve diretamente relacionado ao gênero que o antecedeu, o concerto grosso. Na verdade, os contrastes entre grupos diferenciados que travavam essa batalha musical já eram um indício do surgimento do concerto solista. Entretanto, é preciso pensar que a forma e o gênero remetem a uma época mais remota, sobretudo ao uso do coro duplo alternado. A partir daí, com os destaques a uma determinada voz, surgiram os concertos para instrumentos solistas, numa época mais próxima do estilo galante e mais para o final do barroco. Apesar das obras-primas que consagraram Johann Sebastian Bach e Handel, apesar do enriquecimento em que músicos lhe proporcionaram, variando o concertino, o gênero do concerto grosso não resistiu por muito tempo ao sucesso desse novo concerto, dessa nova forma, que seria o concerto solista. Padre Antonio Vivaldi, concerto em Fá maior per tutti gli instrumenti con sordini. Flautista Giovanni Antonini, acompanhado por Il Giardino Armonico. Thank you. Ouvimos de Vivaldi o concerto em Fá maior per tutti gli strumenti con sordini. O flautista Giovanni Antonini foi acompanhado por Il Giardino Armonico. Banquetto Musicale, o instrumental barroco, na Cultura FM. Peter Helendal, Concerto 2. Roy Goodman dirige a Orquestra Barroca da Comunidade Europeia. Thank you. Ouvimos de Peter Hellendahl, Concerto 2. Roy Goodman dirigiu a Orquestra Barroca da Comunidade Europeia. Banquete Musicale. O instrumental barroco. Na Cultura FM. Padre Antonio Vivaldi, Concerto em Sol Maior. O flautista Giovanni Antonini é acompanhado por Il Giardino Armonico. Thank you. Ouvimos de Vivaldi o concerto em Sol Maior. O flautista Giovanni Antonini foi acompanhado por Il Giardino Armonico. Cultura FM apresentou Banquetto Musicale, a música barroca instrumental. Comentários, Maurício Monteiro.